Escute, vai ouvir o vento a soprar. Cada folha, cada flor brilha ao luar. É a noite que floresce em plenitude. Escute, os ratinhos vão pra casa. Mostra sua voz. Só escute. No Natal todo mundo espera paz. A esperança voa no ar. Como ia ser bom guardar pra sempre o sentimento que faz ser tão fácil amar. Encha o coração com toda alegria que há em cada irmão. E o mundo vai falar só de paz. Então escute. Tchau.